Ah, Victor 368, Santos 35 da Jara. Zero Salvador? Pra chegar. Não foi o senhor que fez uma chamada anteriormente, há uns 20 minutos atrás aqui? Fez, confirma, ele fez a chamada Recife e não foi possível contato. Se o senhor foi o aeronave que fez uma chamada uns 20 minutos atrás para saber as condições da pista? Ah, sim, desculpa, chamamos sim, referente à nota da pista. É, a torre também não tem nenhum posicionamento aéreo, então provavelmente segue o notão, ok? Tá, segue o notão então provavelmente. Aí seria fechar a pista às 13h30 do Lua. Seria às 12h30 local no caso. Afirmativo, obrigado. localizado, azul 4062. Chame em torre agora, 18.6, tem um pouso. 18.6, boa noite. Tan 3520, autorizado final RNAVE, desça para 2.500 pés, 1013, informe no Serra Vitor 366. 2.513, você informará Serra Vitor 366, Tan 3520. Vitor 366, estabilizado e visual capítulo 3520. Chame torre agora, 18-6, tem bom pouso. 18-6, boa. Muito boa noite, está 3170, informação Delta. Boa noite, 3170, identifique, desça para 2000 na proa de TAP para executar a chegada a Mari, o ajuste no 093. Descendo para 2000, chegada a Mari, o TAP 3170, ajuste no 093. Autorizado sinal ILS, forma estabilizada no localizador. Entendeu, autorizado ILS, reportará no localizador, o TAP 3170. Confere. Está confirmando o Glass Lope Papidão na 0 out, ok? Afirmativo, estão fora. Graças. Desejar, prossegue com o RNAV, o Gol TAN 3170. Prossegue para estar fazendo o RNAV, o TAN 3170, ok? O senhor deseja fazer o RNAV? Afirmativa, Renato. Sim, então vai na proa do Serra Vitor 366, em descida agora para 2500 pés. Informe no mesmo. Descendo para 2500, voando na proa do Serra Vitor 266, entendeu? Está 366. Serra Vitor 366, Salvador, o Gol 1896, quente da informação Delta. Gol 1896, boa noite, identifique, desce ao 050 na proa de Itapa. Descendo 050 na proa de Itapa, o Gol 1896. Informa que solicita o GPS da 10. Quem está na presente, voo Serra Vitor 366. Está presente voando Serra Vitor 366, descendo para o 050, voo 1896. Patrulha de Salvador, o Gol 1905 decolou na sua escuta. Gol 1805, subo 370 na PUCA. Na PUCA, o 370-1805. Gol 1805, centro Recife solicitou que mantivesse, subisse restrito ao 330. Ok, nível 330-1805. O procedimento, autorizando o procedimento para o tanto 3.0? Afirmativo. Tente aportar na final. Gol 1896, deixa para 2.500 pés, o ajuste no 0-3, informe passando Serra Vitor 366. Ciente, descendo para 2.500 pés, ajuste 1-0-3, reportará passando Serra Vitor 366, o gol no 896. Passando Serra Vitor 366, estabilizado, tá 3170. 3170, chame torre agora, 18-6, tem um bom pouso. 18-6, grato, boa noite, bom trabalho. Ou 1805, chame centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685-2545, ok. Portugal, Central Portugal, 158, heading now, North Airport. Portugal, 158, Skulk 15124, climb for level in the Pulca Departure. Ok, we are on Pulca Departure, I'm talking at Central Portugal, 5124. Contact climb passing now 3000 feet, Portugal 158, climb 350. Climbing 350, Portugal 158, sorry. Stop climb flight level 310. Stop climb level 310, Portugal 158. 158, call receive center 12685, backup 12545. 12685, backup 12545. Boa noite, obrigado. Pode ficar bom, você vai. Passando Sierra Vitor.